could just see that you must be a part of that beat in my heart. Beginning. my heart, my heart, my heart, my heart, my heart, my heart, my Haiduc, și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mă, nu mai ei, nu mă, nu mai ei. Numai echipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Echipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei, numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi, ei. Mai ahi, mai ahu, mai ahu. Vai continuar nesta edição do 100%. Sabe quem é que vai tocar já de seguida? É Kessa com Take It Off e depois a cantora Lady Gaga com Alejandro. Vamos ainda ouvir Antoine Cramarin e Soraya Live Your Dreams. E mais uma recordação, All The Things She Said, música da Statue, das duas meninas, Lena e Yulia, que fizeram parte e que fazem parte desta dupla espetacular, ou que são esta dupla espetacular. Ora, são estas as quatro músicas que vão poder ouvir já de seguida. Vamos hoje recordar muitas músicas do nosso 100%. Até já! Something wild.

asking for help. It's only because being with you has opened my eyes. Could I ever believe such a perfect surprise? I keep asking myself, wondering how. I keep closing my eyes, but I can't look out. Wanna fly to a place where it's just you and me. Pois preparem-se, porque as grandes músicas vão continuar nesta 100%, que hoje não traz agenda, porque como já expliquei no princípio do programa, não há espetáculos hoje, ou melhor, esta semana é uma semana mais natalícia e não há, portanto, grandes espetáculos. Ora, muito bem, vamos então ficar agora com mais grandes sucessos, sendo que o primeiro dá pelo nome de Speed Sounds e é dos Coldplay. Ainda para ouvir Crystal Ball dos Keane e Heartbeat Música de Henrique Iglesias e Nicole Serginghan. Vamos finalizar com uma grande, grande música. É mais uma recordação, A New Day Has Come, da cantora Celine Dion, canadiana, que vai então fechar a terceira seleção musical do nosso 100%, já ia dizer Rádio Tarde, a 100%. Ora, atenção, porque daqui a pouco vamos lá de encontro até ao nosso bloco publicitário. Hoje estamos mais debilitados, mas o essencial, as grandes músicas essas estão cá sempre. Ora, recomeçamos então agora com o Speed Sound, música dos Coldplay. Até já! Before you decide, 100%. Stealing my heart away. Yeah, you're stealing my heart away. like a fool that I could steal your heart away. I could steal your heart away. No matter what it is you think, I'm not the kind of girl to blink and give my heart away. Stop trying to steal my heart away. I don't know where we call it. I don't know who we are. I can feel your heartbeat. He said to me, I can feel your heartbeat. He said to me, I can feel your heartbeat. Running to your heartbeat. Boy, hush, now I see. your soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. Estamos a fechar a primeira parte do nosso A 100%. Vamos fechar com 4 músicas. São os 4 temas que vão fechar esta primeira parte. E são grandes músicas. Por exemplo, a primeira música, ora veja lá se conhecem, é a música de Cher, chama-se Strong and All, e foi a sucessora de Believe no ano de 1999, aliás. Uma grande, grande, grande música. Vamos ainda ouvir um clássico dos Pet Shop Boys, Go West, como se chama esta música. E porque não, enfim, uma seleção com grandes temas não ficaria completa com Torn, da cantora Natalie Imbruglia. Para fechar, trago-vos It Is A Good Sign, uma cantora que fez muito sucesso em 99. Se não estou em erro, é sueca, mas entretanto também nunca mais soube nada dela. Emilia, a famosa intérprete de Big Big World, um tema que vocês não sabem, mas foi originalmente interpretado por Andrea Hugen na década de 80 e em alemão. Pois é, se foi a versão inglesa depois, é assim, não sei qual é que foi a primeira versão, se inglesa ou se alemã, mas creio que foi mesmo a alemã, a de 80, por Andrea Jürgen. Mas, enfim, informações à parte, até porque nem é Big Big World, como vamos ouvir, é It Is A Good Signs. Vamos fechar a primeira parte então com Strong and All, é a primeira de 4 músicas que vão poder ouvir. Strong and All de Cher, e atenção, porque depois do nosso dessas 4 músicas, vamos para um pequeno bloco publicitário. E eu estarei de volta para a segunda parte do nosso 100%. Não saiam daí, porque eu volto já. Até já. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying. Long enough, now I'm strong enough to

Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos. Uma forma diferente de começar um dia. Meia rotação. Aos sábados de manhã, entre as 11 e as 11h30, no canal 2 da Antena Web. O canal 2 apresenta um programa único na estereofonia. Nota 7. Um programa dedicado à música instrumental. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, Carlos Bonaparte leva até si a oportunidade de conhecer e desfrutar um pouco mais do mundo dos instrumentos, notas e suas melodias. Nota 7. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, no canal 2 da Antena Web. Estamos de volta depois de um breve intervalo para a segunda e última parte do nosso 100%. Ora, pois, muito bem, vamos abrir este segundo tempo com a cantora Miranda Cosgrove. Ela traz-nos About You Now. É uma grande música e logo depois vamos ficar com um mix da cantora Rihanna. Ela que, se não estou em erro, ela que vem do Burkina Faso, não é? Acho que é ela que é do Burkina Faso. Rihanna traz-nos um tema que é o seu último trabalho, está a fazer muito sucesso, mas aqui numa versão remix espetacular, chama-se Only Girl in the World. Ainda para ouvir também Nadine com Insatiable. E para finalizar, os Hurts com Wonderful Life. Grande música esta que vai fechar a primeira seleção da segunda parte do nosso Radio Tarde. Aliás, do nosso 100%. Como é que se anda? Já sabem, não saiam daí porque eu volto daqui a alguns instantes para mais músicas. Até já! Maybe I'm wrong, you decide. Should have been strong, yeah, I lied. Nobody gets me like you. Couldn't keep hold of you then. How could I know what you meant? There was nothing to compare to. There's a mountain. took a minute to take some time and catch my breath. When I'm beside your arms, this racing in my heart, I'll never come to harm with you here. 'Cause I safe tonight. When I'm inside your arms, there's racing in my heart, and I'll never come to harm with you here. 'Cause I can never get enough of you, and never will think you do. You're insatiable. It's like, whoa, such a wonderful life. give up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Wonderful life. Estamos quase no final da nossa edição. É verdade, o 100% está a caminhar para acelerar para o seu final. Mas antes tenho mais 4 músicas para vocês. Ora, vamos ficar com a cantora Jennifer Lopez, um tema de 1999, música que dá pelo nome de Waiting for Tonight. Logo depois chegamos com Mamma Mia, música dos 18s, também de 1999. Ainda neste ano fantástico de música, ficamos com os No Mercy, Do Where You Go. E para finalizar, Kiss and the Sandal Shine, para não variar, também de 1999, é dos Venga Boys. E estes são os 4 temas que vão anteceder às minhas despedidas, à minha última intervenção desta 100%. Só grandes músicas para curtir, não saiam daí, porque eu volto já para as despedidas. Até já! Like the movie scene in the sweetest dream, I picture. waiting for tonight. Oh, I've dreamed of this love for so long. Waiting for tonight. Tonight. Oh, tonight. When you would be here in my arms. Waiting for tonight. Tonight. Oh, tonight. I've dreamed of this love for so long. Oh, waiting for tonight. Oh, when you would be here in my arms. Waiting for. I cry for you, baby. You gotta stop this heartbreak deep inside. You gotta help me make it through the night. Save me. Come back and save me. Edição, o A 100% está a chegar ao fim. Só tenho para vocês mais duas músicas, são elas que vão fechar as portas por hoje. Duas músicas para dançar, uma não é de 99, a outra por acaso até é, mas até já mais para 2000 do que para 99. Vamos chegar primeiro com os Erotic e Fred Come to Bed, e ainda os Anvil 65, Anvil 65, o tema que dá pelo nome de Move Your Body. E é desta forma, Move o Move Your Nosso Bar e Groove fechando as portas por hoje de mais uma edição do 100%. É sempre bom estar convosco, mas só volto para a semana, porque o 100% é só às sextas-feiras. Atenção, que a próxima edição do 100% será a última. Pois é, o 100% vai fechar as portas em definitivo na próxima semana, e não é apenas por mudar de ano, é mesmo em definitivo. O 100% vai acabar as suas edições a 31 de dezembro. Conto convosco para o último programa, a última edição de hoje a 8 dias. Fiquem bem, bom fim de semana e até à próxima sexta. Whoa, whoa, friends, come to bed. Cause my mix had sex with a sexy ex. Oh, friend, come to bed. Baby, I won't let your dreams get wet. Whoa, whoa. We'll be right back. sand.